E a Rádio Melodia FM passa a apresentar Questão de Sensibilidade. Um espaço de boa música, um espaço de questionamento, mas principalmente um espaço que quer tocar a sua sensibilidade. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind. And summer's gone and winter's here. We had a lot of rain last year. The news is really very sad. The time is late, the fruit is bad. The morning's come and roosters crow. People have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. Oh, the world is falling down on my hand. It's a lonely sound. Hold my hand. We'll follow the sun, live for the day. And look for a place where the children play. World is falling down. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. World is falling down. Hold my hand. Hold my hand, hold my hand. Questão de sensibilidade, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, aqui, nessa nossa querida Melodia FM. E eu com vocês todas as noites, Renato Tavolieri Filho. Thank you. Na semana passada nós tivemos a apresentação dessa cantora americana de jazz, Abby Lincoln, que na nossa fala de então colocamos como um dos grandes valores do jazz e que poderia ser, vamos dizer, classificada como uma das grandes negras americanas cantoras de jazz, como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. Inclusive, Billie Holiday foi a sua inspiração, o seu modelo. Ela não só foi uma cantora, mas uma grande compositora, instrumentista, inclusive artista em outras áreas. Ela participou de filmes como atriz e teve uma atuação no cenário americano muito intensa, inclusive em campanhas em vários sentidos e participando da política, uma ativista, o verdadeiro sentido da palavra, uma pessoa antenada com as questões do seu tempo, muito participativa, e deixou um legado inestimável de sensibilidade, de musicalidade. E eu particularmente gosto muito do seu trabalho, não só pela sua forma originalíssima de canto. Ela, na verdade, reúne o que há de bom em todas essas outras cantoras e existe ainda essa preocupação com o questionamento da realidade que a cerca. E nisso ela tem uma carga emocional muito intensa. trabalho dela é um trabalho que precisa ser divulgado, que precisa ser conhecido, e por isso nós aqui tivemos, no mínimo, acho que foram 4 programas dedicados exclusivamente a Abe Lincoln. E assim que conseguirmos mais material dessa grande artista americana, sem dúvida vamos dividi-lo com vocês. To take or leave according to his whim. Love to a woman means her very heart. She only wants to live her life for him. Ship comes in, it's always that way. How it goes when a woman loves her man. She'll be the first one to praise him when he's old and strong, the last one to blame him when everything's wrong. It's such a Nós começamos a semana passada a abrir o nosso espaço para aqueles interessados em promover seus projetos, tanto assistenciais quanto educacionais. Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso site www.acasadapedra.com.br. Lá na página superior, no canto superior à direita, vocês encontram um link contato. Clicando nesse botão, vocês terão acesso a um formulário e lá poderão colocar uma forma de contato. Eu receberei direto no meu e-mail essa mensagem de vocês e sem dúvida vou responder. E assim poderemos estabelecer um contato e, se possível, até uma entrevista, apresentação de vocês, onde vocês poderão expor o seu trabalho e divulgá-lo. Acredito que isso seja muito importante. Então, para educadores, para escolas e também para entidades assistenciais ou grupos assistenciais que queiram falar do seu trabalho ou divulgar alguma campanha. E nesse sentido, é uma contribuição singela, mas o nosso programa se preocupa com essa questão, sem dúvida, e portanto abrimos o nosso espaço a essa troca e uma troca de solidariedade. And I hear violins. It's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Without a ghost golden wand or mystic charms, fantastic things begin when I am in your magic. Why do I tell myself these things that happen are all really true? When in my heart I know the magic is my and I hear violins. It's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes. It's magic. Why do I tell mm-hmm. dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel. Sometimes I loved the things they said. Some things were cold as stone. It was lonely. Sometimes it was brilliant. Sometimes there was you. Being me, I laughed, seeing now and then so many things have changed, and yet somehow there will always be a stage, a song for me. hold the curtain open. It's time to take a Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Nosso programa está online e você pode ouvi-lo no endereço www.acasadapedra.com.br. O programa que você tem aqui transmitido também o é no endereço www.radios.com.br/Melodia FM. Ou seja, os programas passados no site de A Casa da Pedra e os programas que são transmitidos na rádio também são transmitidos ao mesmo tempo online pelo endereço das rádios/Melodia FM. Vou repetir esses endereços para que você se familiarize. Eu coloco praticamente em todos os programas, porque é difícil na hora você ter um papel para poder anotar, mas ouvindo com frequência, acredito que você chegue a memorizar. Então, a nossa rádio, 24 horas online, transmitindo toda a sua programação direto na internet, no endereço www.radios.com.br/Melodia FM. E o nosso programa tem uma página específica dele com o programa que você está ouvindo, que normalmente já está lá de acesso para você a qualquer hora, e todos os programas já apresentados no endereço www.acasadapedra.com.br. Em lá chegando nessa página, que é o nosso site pessoal, você tem no menu da esquerda um botãozinho piscando com o nome Questão de Sensibilidade. Lá clicando, tem acesso a uma página com todos os programas em questão. E seja bem-vindo. Forgive me if I seem to preach, but there is something that I wanna say, a message that I hope will reach people who are throwing life away. I call it my philosophy. That is why I pass it on to you, because it works so well for me and helps me get away from strife. I hope you listen carefully and say the truth will make you free, and that's the way you wanna be. 'Cause brother, this is your life. Long as you're living, always remember, time is for spending, but there's an ending. While you are sleeping, lifetime is creeping. Wake up and taste it, foolish to waste it. Sample and savor all of its flavor. Long as you're living, long as you're living, always remember, folks who are lazy are playing crazy. Better keep moving, be hurried after you're buried. Live every minute, put yourself in it. Long as you're living, long as you're living, always remember, you'll never beat life. Don't try to cheat life. All men are brothers, do unto others. Love's for enjoying, hate's for destroying. Never forget it, or you'll regret it. Long as you're living. Forgive me if I seem to preach, but there was something that I had to say, a message that I hope will reach people who are throwing life away. I call it my philosophy. That is why I pass it on to you, because it works so well for me and helps me get away from strife. I hope you listen carefully. They say the truth will make you free, and that's the way you wanna be, 'cause brother, this is your life. Other things to know, other ways to go, to fly a spirit for the play to show. It wasn't always easy learning to be me. Sometimes my head and heart would disagree. Times I walked away, other times I'd stay to see the drama of my life, the play. Being me, I'd dare be myself alone. Sometimes I love the things they said, some things were cold as stone. It was lonely sometimes, sometimes it was blue. The lights were brilliant sometimes, sometimes there was you. Being me, I laugh, see you now and then. So many things have changed, and yet somehow there will always be a stage, a song for me. Hold the curtain open, it's time to take a bow. So many things have changed, and yet somehow there will always be a stage, a song for me. Hold the curtain open. É noite, é tempo de sair, é tempo de encontrar, é tempo de buscar novos espaços, é tempo de se aventurar, é tempo de sonhar, mas mais do que tudo, é tempo de sensibilidade. Questão de sensibilidade no ar, aqui com você pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Thank you. guess the time has come for me to go and look around for something old. Just moving in my house, you know. Moving slowly is not really bad. Moving slowly, you see, the wonders of the deep, just waiting there for me, and I can swim the ocean, and it's deep and wide, and in the house above me, abide, and in the house above me, abide. Bye. feeling of gladness mingled with sadness. Oh, this state of mind, lover, please be kind to my heart. I'm in love, so in love with the whispering breeze, birds in the trees, children out at play, and the break of day. May this feeling stay within my soul. I'm in love, yes, in love with strangers I greet while out on the street. Each face I see looks good to me. How heavenly, I'm in love with love, you see. You see, I'm in love. I'm in love. Love, love, love. É noite, é tempo de sair, é tempo de encontrar, é tempo de buscar novos espaços, é tempo de se aventurar, é tempo de sonhar, mas mais do que tudo, é tempo de sensibilidade. Questão de sensibilidade no ar, aqui com você pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Come with me, my love, seize the day and live it fully, live it fast. Never thinking once about tomorrow till tomorrow's been and gone and past. We'll pour wine and fill the cup of joy and drink it, drink as if it were the last. Live. Just live for life. In Paris today, in Amsterdam tomorrow, 60 minutes through the skies. Fly with me to see the setting summer sun. Stay with me to see it rise. And say to those who say to live this way is mad, that mad we'd rather be than wise. Live, just live for life. Yesterday's a memory gone for good, forever, while tomorrow is a guess. What is real is what is here and now. The here and now is all that we possess. So take my hand and we will take the moment, if for just the moment's happiness. Live, just live for life. Oh. E quando eu interrompo uma música, você já sabe, é porque o nosso tempo acabou e é hora de dizer até amanhã. Ainda temos toda uma semana com toda uma programação que eu espero seja do seu agrado. Ficamos aqui por hoje, deixo o nosso abraço, até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.